Baiano Tailandense Produções. Te amo demais, te amo demais, te amo demais, te amo demais, te amo demais. Baiano Tailandense Produções. Te amo demais, te amo demais, te amo demais, te amo demais, te amo demais. Sem você não.